Salvador do mundo. Todo o poder está em suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte e descer o mais profundo vale, e o meu Deus ali estará. Sua mão me guiará. Todas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador do universo. Tudo que leia, eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu andar, os ventos então seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. As ondas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. Ele está comigo.